Você está ouvindo Fase Nova. Portal do Arrocha. Me amou do jeito que ninguém nunca me amou. Quando a roupa caiu, me derrubou. Ainda lembro seu olhar quando chegou na hora H. Agora não me atende, tá indiferente. Te ganhei do nada e parti de repente. A gente nunca foi real. O que foi bom hoje faz mal. O seu amor foi paraguai demais. Mas falso que nota de R$6. Por que que eu te amei? Por que que eu te deixei? Você me usar e me passar pra trás. O seu amor foi paraguai demais. Mas falso que nota de R$6. Por que que eu te amei? Por que que eu te deixei? Você me usar e me passar pra trás. Perdi de repente, a gente nunca foi real. O que foi bom hoje faz mal. O seu amor foi paraguai demais. Mas falso que nota de R$6. Por que que eu te amei? Por que que eu te deixei? Você me usar e me passar pra trás. O seu amor foi paraguai demais. Mas falso que nota de R$6. Por que que eu te amei? Que eu te deixei, você me usar e me passar pra trás. Eu merecia mais.